Já passou, os técnicos já foram chamados, não há motivo para alarme. Tomaremos as medidas necessárias. Estamos do lado de vocês.